Mas é muita treta, nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. No dilúvio da dor, mais um que sobreviveu, contrariando os venenos imposto pelos fariseus. Que não se corrompeu pelos malotes cheios de dólar. Nem precisou tomar de assalto, seca esporte seu Corolla. E nem rajar de traca o juiz, o promotor. Que lá em 2009 o meu rap censurou. Alegando, primo, que nós é apologia. Que incentiva os molecote e pros fronte de guerrilha. Armado de pistolas e Mac 10 parafal. Enquadrando a vaca rica, esquartejando no matagal. Mas o sistema passa mal ao ver que o monstro não sou eu. Que o bandido tá em Brasília, fomos nós que elegeu. Que mata mais de milhões com a tinta da caneta. Desviando verbas, discípulos do capeta. É muita treta viver em um país corrupto, onde só o pobre é trancado nos calabouços atrás dos muros. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema que nos chupa e vê que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema chupa e vê que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. Você diz que nós é o crime, que nós é apologia. Mas não somos nós que fabricamos bomba nuclear e armas químicas. O ar já não é pura, as doenças se espalham no escuro. E a cada dia, mano, o mundo tá mais obscuro. Tô sentindo o cheiro dela, de quem? Da guerra. Que chega e te pega de surpresa quando você menos espera. É bom se preparar, porque o tempo vai fechar. Não adianta censurar, função maloca tá no ar. Quanto ódio, quanto a maldade no coração e no olhar daqueles que nos desprezam e querem nos exterminar. E a voz da favela lá deu, nunca vai se calar. Nossa revolução é que nem fogo de palha. E acelera o coração na fuga de milhão. Você se esquece do perigo, mas não do seu filho com os pés no chão. Nem da panela vazia em cima do fogão, nem da sua dona de joelho no chão fazendo oração. Os moleque na pista pesadão, tipo Al-Qaeda Paquistão. Na cena do louco função, fazendo a revolução. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema chocar e ver que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema chocar e ver que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. É de hoje que observo esses pique malandrão, que quando tá na função mete o pau nos Robocop. Mas no Facebook paga madeira pra esses lock. Se orienta e comete, decide o que você quer. Você fecha com a matilha ou você corre com os gambé. Que mata, tira, extermine na calada, faz chacina. E aqui no Paraná quem patrocina é o Beto Richa. Que é mais um na quadrilha, sai lá lá os 40 ladrões. Que só lembram da favela em época de eleições. E o povo desinformado de novo vota no safado. Igual fizeram com o Collor, esquecendo do seu passado. É embaçado aí, parceiro, fecha os olhos e se omitir. Se é só patifaria que eu vejo por aqui. Enquanto houver injustiça e sistema, haverá guerra. Apologia e cuzão é não ter nada na panela. É ver o futuro da nação dormir no jogo a dar o relento. Por isso é pai de narra quando fechar as caixas de cimento. Quando fechar as caixas de cimento. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema chocar e ver que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta. Não adianta censurar, nossa voz não vai calar. Apologia sonora, direto do Paraná. Pro sistema chocar e ver que nós é muita treta. Nosso clã tá formado, só tem louco de bombeta.